pagar. Nenhuma quero te ver de graça. Antigo que eu não boto nem a pau. E que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. Eu não consigo, nem é só me ligar que a perna fica bamba. Mateus saudade, vou morar na sua cama. Só basta você me ligar que eu vou correr no segundo. Só basta você me ligar que eu vou correr no segundo. Só basta você me ligar que eu vou correr no segundo. Só basta você me ligar que eu vou correr no te encontrar. Oi, oi, olha o piso, olha o piso. Falou que tô com nojo da tua cara. E eu não te dei de graça. Eu te mandei a pau. E tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. É só, mas não consigo. E é só me ligar que a perna fica bamba. Mateus saudade, vou morar na sua cama. Só basta você me ligar que eu vou correr. Só basta você me ligar que eu vou correr no te encontrar. Só basta você me ligar que eu vou correr no te encontrar. Só basta você me ligar que eu vou correr no te encontrar. Sucesso, não!